Bem-vindo ao Sistema de Sucesso OK no ShopMart.com. Prepare a sua mente. Este é o tempo que você estabeleceu para aprender a falar inglês. Tire um momento para deliberadamente focalizar a sua mente nesta tarefa. Repita esta declaração em voz alta. Iniciando este tempo com a minha praxis diária de inglês, irá dobrar ou até triplicar o que eu poderia ter realizado sem ela. Este processo ajudará a limpar e clarear a minha mente e me incendiar de entusiasmo. Este processo integrará a fórmula científica de sucesso junto com os 4 passos essenciais para aprender inglês nos meus estudos hoje. Sinto a minha energia crescendo constantemente. A coisa que mais quero na vida é de realizar o meu sonho de falar inglês. Através desta prática diária de inglês, atingirá as minhas metas resolutamente. Vamos começar. Limpe sua área de estudo. Vá para o lugar de menos distrações possíveis, onde você poderá estudar tranquilamente. Pode ser o seu quarto, escritório, etc. Mas faça o que for preciso para evitar toda e qualquer distração agora. O seu tempo não pertence a outras pessoas. É totalmente seu e é muito precioso. Este é o seu tempo para fazer o que você quiser. E você quer fazer o que for preciso para realizar o seu sonho de falar inglês fluentemente. Reveja suas metas principais e anote o que pode fazer hoje para alcançá-las. Releia as suas metas de longo, médio e curto prazo. Lembrando sempre as suas metas e o seu desejo de alcançá-las, ajudará você a atingi-las mais rapidamente. Imagine como vai ser bom realizar o seu sonho de falar inglês. Imagine como você vai sentir ao falar com um nativo em inglês e como vai abrir portas para você profissionalmente. Visualize você viajando pelo mundo e comunicando com todos tranquilamente. Agora, pense nas coisas que você pode fazer hoje para realizar este sonho. O que você ainda precisa aprender ou praticar mais? Escreva estas coisas no seu despejamento diário. Abrindo a sua caixa de ferramentas. O despejamento diário pode ser encontrado nas planilhas de praxe e sua caixa de ferramentas. Você verá que tem 4 folhas. Despejamento diário, alvos diários, cofre mental, aparador de ideias. Observação. O planejamento de metas é feito uma vez para estabelecer as suas metas antes de colocar este sistema em prática. As planilhas de praxes são utilizados diariamente para estabelecer os seus alvos diários antes de iniciar o seu tempo de estudo. Use esta ferramenta todos os dias. Os 5 minutos que você investir neste processo terão um grande impacto no seu aprendizado, pois impedirá que as ideias soltas flutuando pela cabeça te distraiam. A ideia aqui é de despejar os seus pensamentos, esvaziar sua mente de tudo menos o seu objetivo de alcançar o seu objetivo final. As suas ideias estarão seguros, anotados no papel. Você pode estudar tranquilamente, pois não esquecerá delas. Priorize as suas tarefas, estabeleça seus alvos diários. Depois de anotar tudo o que passar pela cabeça, comece a priorizar cada item baseado na sua importância e urgência em relação às suas metas. Marque-os com X no lugar apropriado do despejamento diário. Depois, transfere-os para o lugar apropriado, como mostrado abaixo. Fazer. Esta é uma coisa que ajudará você a atingir as suas metas e que você pretende fazer hoje. Transfere este item para sua lista de alvos diários. Adiar. Esta é uma coisa que vai ajudar você a atingir as suas metas, mas que você não pretende fazer hoje. Transfere este item para o seu cofre mental. Estas ideias estarão seguras até que você encontre um tempo para fazê-los. Dispensar. Esta é uma coisa que não ajudará você a atingir as suas metas. Vai apenas sugar o seu tempo e energia. Você pode dispensá-las. Observação. Se for uma coisa que você realmente precisa fazer, como ir ao banco, hospital, etc., anote-as em algum lugar seguro para fazer depois de encerrar o seu tempo de estudo hoje. Atinja os seus alvos diários, hoje. Faça a seguinte promessa a você mesmo, em voz alta. Atingirei os meus alvos diários implacavelmente, um por um, com toda a minha força e energia. Não vou parar ou fazer qualquer outra coisa até atingir cada um deles. Se qualquer ideia ou preocupação vier à minha mente, simplesmente anotarei no meu aparador de ideias e voltarei o meu foco imediatamente para os meus alvos diários. Não vou atender ao telefone, olhar o meu e-mail ou ser distraído com qualquer outra coisa até atingir satisfatoriamente todos os alvos que estabeleci hoje. Você deveria estar animado, pois está encaminhado para realizar os seus sonhos. Levante, pule, dê um grito de alegria bem alto, ou baixinho se tiver outras pessoas por perto, aparando as ideias boas e dispensando as ruins. Coloque o seu aparador de ideias em algum lugar perto de onde você estará estudando. Se uma ideia legal ou qualquer preocupação passar pela sua cabeça, simplesmente anote-a neste papel e volte aos seus estudos. Não interrompa os seus estudos por causa destes pensamentos. Você pode fazê-los mais tarde. Isto ajudará você a manter a sua atenção e energia focalizadas nos seus alvos diários e a ser mais eficiente. Agora vá e faça o seu sonho acontecer e se realizar. Para ouvir o restante desses clipes, acesse nosso site choquemax.com.